você se foi e me deixou na solidão. Me deixou nessa agonia, essa dor no meu coração. Essa noite eu te quero e desejo seu corpo em minha cama. Seu cheiro ficou em meu edredom. Volta, vem me amar. Oh, oh, oh. Essa noite é especial, meu amor. Tudo que eu preciso eu encontro em você. Me faz sentir prazer, me faz enlouquecer. Me sinto mais seguro ao teu lado. O top produtor de Belém do Pará. Porque você se foi e me deixou na solidão. Me deixou nessa agonia, essa dor no meu coração. Essa noite eu te quero e desejo seu corpo em minha cama. Seu cheiro ficou em meu edredom. Volta, vem me amar.